Cheiro 39, página 351, capítulo 26, regressado. Sem nunca, na realidade, ter acedido a fazê-lo, passei a ser a professora que Jeb pretendia. As minhas aulas eram informais. Todas as noites, a seguir ao jantar, respondia a perguntas. Descobri que, enquanto fosse essa a minha vontade, o Doc, Ian e Jeb me deixariam em paz durante o dia, permitindo-me concentrar no que tinha de fazer. Costumávamos reunir-nos na cozinha. Gostava de colaborar na cozedura do pão enquanto falava. Isso dava-me o pretexto de fazer uma pausa perante uma questão difícil ou permitia-me dispor de um sítio para onde me podia virar quando queria evitar fitar alguém. Para mim, aquilo parecia ser justo. Por vezes, as minhas palavras podiam tornar-se angustiantes, mas as minhas ações eram sempre benéficas para eles. Não queria reconhecer que Jamie tinha razão. Era evidente que as pessoas não gostavam de mim. Não podiam gostar. Eu não era uma delas. Jamie gostava de mim. Mas isso devia-se apenas a uma reação química estranha, que estava muito longe de ser uma reação racional. Jeb gostava de mim, mas Jeb era louco. Nenhuma destas desculpas se aplicava às restantes pessoas. Não, elas não gostavam de mim. No entanto, quando comecei a falar, as coisas mudaram. A primeira vez que dei por isso foi na manhã a seguir ao dia em que tinha respondido às perguntas do Doc durante o jantar. Estava na sala de banhos, escura, a lavar roupa, com Trudy, Lily e Jamie. Noah, passas-me o sabão, por favor? Pediu Trudy, que se encontrava à minha esquerda. O meu corpo foi percorrido por uma corrente elétrica ao ouvir o som do meu nome pronunciado por uma voz feminina. Num gesto inconsciente, passei-lhe o sabão e depois molhei a pele no sítio onde me tinha ficado a arder. Obrigada, disse ela. De nada, murmurei. A última sílaba saiu num tom esganiçado. Um dia depois, quando ia ter com Jamie, passei por Lily no corredor. Olá, Noah, saudou ela com um aceno de cabeça. Olá, Lily, respondi-lhe com a garganta seca. Passado pouco tempo, não eram apenas o Doc e Ian que à noite me faziam perguntas. Fiquei surpreendida ao ver quem eram os mais faladores. O Walter, exangue, com o rosto de um tom preocupantemente cinzento, nutria um interesse inesgotável pelos morcegos do mundo do canto. Ed, quase sempre calado e a deixar que Trudy e Jeffrey falassem por ele, tagarelava sem cessar durante essas sessões. Sentia um fascínio especial pelo mundo do fogo. E embora não fosse uma das minhas histórias preferidas, ele metralhava-me com perguntas até obter todos os pormenores que lhe podia referir. Lily tinha uma predileção pela mecânica das coisas. Queria saber tudo sobre as naves que nos transportavam de planeta em planeta, os pilotos, o combustível. Foi a ela que expliquei o funcionamento dos criocontentores. Algo que todos já tinham visto, mas de que poucos conheciam a funcionalidade. O tímido S, quase sempre sentado ao lado de Lily, não colocava questões sobre os outros planetas, mas sobre este. Como é que ele funcionava? Sem dinheiro? Sem uma retribuição do trabalho? Como é que a nossa sociedade de almas não se desmoronava? Tentei explicar-lhe que a realidade não era muito diferente da vida nas cavernas. Nós não trabalhávamos todos aqui sem dinheiro e não repartíamos o produto do nosso trabalho de forma equitativa? Sim, interrompeu-me ele, abanando a cabeça. Mas aqui é diferente. O Jeb tem uma arma para os mandriões. Todos olharam para Jeb, que pestanejou, e a seguir desataram a rir. Jeb estava presente quase todas as noites. Não participava. Sentava-se apenas ao fundo da sala, exibindo uma expressão pensativa e fazendo um dos seus largos sorrisos de vez em quando. Ele tinha razão em relação ao fator do entretenimento. De uma forma estranha, pois todos tínhamos pernas. Aquela situação lembrava-me o mundo das algas. Ali havia denominações especiais para os animadores, como apaziguador, ou regenerador, ou batedor. Eu era um dos contadores de histórias, pelo que na Terra a transição para professora não tinha correspondido, pelo menos, a uma alteração de carreira. Na cozinha a situação era muito idêntica. Enquanto a noite caía e o ar se inundava dos cheiros do fumo e do pão a cozer no forno, todos se mantinham imóveis, como se tivessem sido plantados naquele lugar. As minhas histórias eram uma novidade, algo que os levava a ultrapassar a rotina de sempre, as mesmas tarefas intermináveis e fatigantes, as mesmas 35 caras, as mesmas memórias de outros rostos, associados aos mesmos desgostos, o mesmo medo e o mesmo desespero, companheiros habituais há tanto tempo. Por isso, a cozinha enchia-se sempre para as minhas aulas informais. Apenas Sharon e Maggie não apareciam, de uma forma notória e consistente. Estava a iniciar a minha quarta semana como professora oficiosa, quando a vida nas grutas voltou a mudar. A cozinha encontrava-se repleta, como de costume. Jeb e o Doc eram as únicas ausências, além das outras duas habituais. No balcão, junto de mim, estava pousado um tabuleiro de metal, com cacetes escuros e pastosos, inchados para o dobro do tamanho original. Estavam prontos a ir para o forno, assim que a atual fornada ficasse pronta. Trudy ia controlando a cozedura para evitar que algo se queimasse. Era frequente que pedisse a Jamie que falasse por mim, quando ele conhecia bem a história. Sentia prazer em ver o seu rosto a brilhar de entusiasmo e a forma como gesticulava, desenhando imagens no ar. Nessa noite, Heidi queria saber mais sobre os golfinhos, pelo que pedia a Jamie que lhe fosse respondendo o melhor que soubesse. Os humanos mostravam-se sempre pesarosos quando faziam perguntas sobre a nossa aquisição mais recente. Encaravam os golfinhos como um reflexo de si durante os primeiros anos da ocupação. Os olhos escuros de Heidi, desconcertantes debaixo da franja do cabelo muito louro, franziam-se de compaixão à medida que ela colocava as perguntas. Eles têm mais o aspecto de grandes libélulas do que de peixes, não é, Noah? Jamie pedia quase sempre que eu corroborasse com ele, embora nunca esperasse pela minha resposta. Eles têm uma pele espessa como couro, embora estejam munidos de 3, 4 ou 5 pares de asas, dependendo da idade, certo? Por isso fazem uma espécie de voo sobre a água, que lá é mais leve que a daqui, menos densa. Têm 5, 7 ou 9 pernas, dependendo do sexo, não é, Noah? Os golfinhos possuem 3 sexos diferentes. As mãos deles são mesmo compridas, com dedos duros e fortes, capazes de construir todo o tipo de coisas. Criam cidades debaixo da água, usando plantas resistentes que nascem ali, uma espécie de árvores, embora diferentes. Eles não estão assim tão avançados como nós, certo, Noah? Porque nunca construíram naves espaciais ou outras coisas, tal como telefones, para comunicar. Os humanos eram mais evoluídos. Trudy retirou o tabuleiro, cheio de cacetes já cozidos, e eu curvei-me para empurrar o tabuleiro seguinte, com a massa levedada, pela abertura quente e fumegante. Demorei-me um pouco a ajustá-lo, a fim de o colocar na posição certa. Enquanto estava ali, a suar, defronte do forno, senti um alvoroço no exterior da cozinha, a ecoar pelo corredor, e oriundo de um ponto algures nas grutas. A ressonância aleatória do som e as condições acústicas invulgares tornavam difícil medir a distância a partir dali. Ei! Gritou Jamie atrás de mim. E ao virar a cabeça, tive apenas tempo de lhe ver as costas, quando ele se lançou pela porta a correr. Endireitei-me e dei um passo instintivo na direção dele para o seguir. — Espera — disse Ian, Ele já volta. Fala-nos mais sobre os golfinhos. Ian estava sentado no balcão, ao lado do forno, um lugar muito quente, que eu nunca teria escolhido, o que lhe permitia ficar suficientemente perto para estender o braço e agarrar-me pelo pulso. Libertei o braço daquele contacto inesperado, mas deixei-me ficar. O que se passa ali? Perguntei. Ainda conseguia ouvir o que me pareciam ser conversas desencontradas e também a voz animada de Jamie no meio delas. Ian encolheu os ombros. Sei lá, talvez o Jeb. Voltou a encolher os ombros, como se aquilo não fosse suficientemente importante para ele se pôr a adivinhar. Mostrava-se indiferente, mas havia uma expressão tensa nos seus olhos, que não compreendi. Tinha a certeza de que em breve ia descobrir, pelo que também encolhi os ombros e comecei a explicar as complexas relações familiares dos golfinhos, enquanto ajudava Trudy a guardar o pão quente em contentores de plástico. De acordo com a tradição, 6 dos 9 avós, chamemos-lhe assim, ficam junto da larva durante o seu primeiro estágio de desenvolvimento, enquanto os 3 pais trabalham com os seus 6 avós numa nova ala da família, destinada aos mais novos, quando estes começarem a andar, explicava eu com os olhos fixos no pão que tinha nas mãos, em vez de os virar para a assistência como de costume, quando ouvi uma exclamação de sobressalto proveniente do fundo da sala. Passei automaticamente à frase seguinte, enquanto sondava a multidão para descobrir quem é que teria ofendido. Os restantes 3 avós envolvem-se habitualmente. Ninguém se tinha aborrecido comigo. Todas as cabeças se viravam para a mesma direção que eu. O meu olhar passou por cima delas e deteve-se na saída escura. A primeira coisa que vi foi a figura esguia de Jamie pendurada no braço de alguém. Alguém tão sujo da cabeça aos pés que quase se fundia com a parede da gruta. Alguém demasiado alto para ser Jeb, que de qualquer forma estava ao lado de Jamie. Mesmo àquela distância, distingui os olhos semicerrados e o nariz franzido do meu anfitrião, como se ele estivesse ansioso. Uma emoção rara em Jeb, tal como me foi possível ver que o rosto de Jamie estava radiante de alegria. Lá vamos nós, resmungou Ian por entre dentes, ao meu lado, com a voz quase abafada pelo crepitar das chamas. O homem imundo em quem Jamie se pendurava deu um passo em frente. Uma das suas mãos ergueu-se devagar, como num reflexo involuntário, e crispou-se num punho. Da silhueta imunda saiu a voz de Jared, impassível, completamente desprovida de qualquer inflexão. O que significa isto, Jeb? A minha garganta fechou-se. Tentei engolir, mas o caminho estava bloqueado. Tentei respirar e não consegui. O meu coração batia descontroladamente. Jared. A voz exultante de Melanie elevou-se num guincho silencioso de júbilo. No interior da minha cabeça ela despertava radiante para a vida. O Jared voltou. A Noah está a ensinar-nos tudo sobre o universo, cantarolou Jamie, todo entusiasmado, inexplicavelmente aliado da fúria de Jared, talvez demasiado excitado para dar por isso. Noah? Repetiu Jared num tom grave, que mais parecia um rugido. No corredor, atrás dele, havia outras silhuetas imundas. Só reparei ao ouvi-las a replicar o ruído de Jared num bramido de raiva. Uma cabeça loura elevou-se da assistência paralisada. Era Paige, que deu um salto para se pôr de pé. Andy! Gritou, começando a furar entre as pessoas sentadas em redor. Um dos homens sujos contornou a figura de Jared e avançou para agarrar, quando ela quase se estatelou no chão. Oh, Andy! exclamou Paige, a soluçar, com o tom de voz a recordar-me de Melanie. A explosão de Paige alterou o ambiente durante alguns momentos. A multidão silenciosa começou a murmurar e a maior parte das pessoas foi-se levantando. Agora, o som ambiente era de boas-vindas, à medida que a maioria saudava os viajantes de regresso a casa. Tentei decifrar a expressão peculiar nos rostos das pessoas, enquanto elas esboçavam sorrisos forçados e espreitavam para mim de modo furtivo. Compreendi. Depois de um segundo longo e vagaroso, o tempo parecia ter congelado à minha volta, bloqueando-me naquele lugar, que a expressão que me suscitava dúvidas era culpa. Não te preocupes, Noah, murmurou Ian por entre dentes. Lancei-lhe um olhar desnorteado, em busca da mesma culpa no rosto dele. Não a encontrei. Havia uma expressão defensiva que lhe franzia os olhos, enquanto fitava os recém-chegados. Que diabo é isto, gente? Ribombou outra voz. Kyle, facilmente reconhecível pela estatura, apesar da sujidade, abria o caminho aos encontrões, passando à volta de Jared e encaminhando-se para mim. Foram embarrilados pelas patranhas dela? Endoideceram todos? Ou ela conseguiu trazer os batedores até aqui? Agora já são todos parasitas? Muitas das cabeças curvaram-se de vergonha. Somente umas escassas mantiveram o queixo no ar e os ombros erguidos. Lily, Trudy, Edith, Wes e, surpreendentemente, o frágil Walter. Tem calma, Kyle, recomendou este, na sua voz débil. Kyle ignorou-o. Caminhava para mim com passos decididos e os olhos no mesmo tom brilhante de cobalto do seu irmão, cegos de raiva. No entanto, eu não consegui fixar os olhos nele. O meu olhar insistia em voltar-se para a silhueta escura de Jared, tentando decifrar a expressão daquele rosto camuflado.